Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos ao Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FDM da Boa Nova. Sendo certo que é muito grato estarmos em pleno verão, em pleno mês de agosto, e falar em fado. Portanto, ainda há dias reportávamos essa tipo de conversa com o Marco Rodrigues, a propósito do seu último álbum também, como as coisas mudam, como era tão pouco habitual haver lançamentos no mês de verão, sendo certo que este disco já está disponível para venda, como era tão raro falarmos no verão, falar em fado, como era mais propício a outros sons. Pois bem, felizmente as coisas estão a mudar. E hoje, por via até de um destaque, já há algum tempo queríamos fazer, uma vez que estamos a falar aqui no terceiro disco de Duarte, que... Por várias razões, e não por falta de existência da Boa Nova, ainda não tínhamos conseguido chegar à fala com o Duarte, e não também por falta de disponibilidade do autor. Enfim, são outros meandros da música que não permitiram chegarmos a este Eborense. Pois bem, hoje estamos a redimir-nos deste pecado para falarmos então aqui de um novo trabalho, e um trabalho magnífico, e aqui são palavras nossas, mas já ouvimos escritos noutros sítios, e reportamos ao disco Sem Dor Nem Piedade. Um disco em 4 atos, logo aí começa algo diferente. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Duarte. Muito obrigado e agradeço desde já o convite e a possibilidade de podermos ter aqui esta conversa na Boa Nova. Portanto, à partida será um prazer. À chegada logo veremos, esperemos que seja também. Vou tentar não desiludir, então. Primeiro ato. Vamos por aí. Há pouco falava na questão dos 4 atos, e isso é uma novidade, pelo menos em discos de fado. Então, recentemente não o tenho visto. Vem expressar logo à partida, até para a maneira como esquematizou este disco, que quer contar uma história, e no caso uma história de algum desamor. Estamos a fazer bem a leitura? O disco partiu de uma ideia de, como qualquer disco pode, se calhar tenta partir, que é contar histórias, e aqui no fundo a temática da história que nós queríamos contar não era o falar de como é que uma relação correu ou deixou de correr ou cresceu ou como é que se fez, mas era muito mais contar o fim dessa história, ou seja, no fundo é quando a história chega ao fim e como é que nós internamente arrumamos essa história, e essa passou a ser, digamos, o ponto de partida temático do disco. Depois, para poder de alguma forma tentar arrumar e tentar até enquadrar esta temática, nós arranjamos um conceito que tinha que ver um bocadinho com esses 4 atos. Portanto, é um conceito mais dramático, mas que também tem que ver com esta lente mais psicológica do, digamos, do processo de luto. Portanto, como é que nós passamos pelas várias fases de luto, quando perdemos um objeto / pessoa que nos é querida, que nos é significativo. E foi, no fundo, esse disco temático, conceptual, que nós fomos construindo esse objeto. Foi sempre desassossego, inquietação delirante, sintomas de um amor cego, um labirinto de enredos tão perverso e perturbante. Sintomas de um amor cego, num labirinto de enredos tão perverso e perturbante. Tivemos noites errantes, cruzamos tantos caminhos, deixamos de ser amantes, dia a dia mais distantes, e acabamos tão sozinhos. Deixamos de ser amantes, dia a dia mais distantes e acabamos tão sozinhos. Fechei-me dentro de mim. Estou num quarto sem janela. Da viagem foi o fim. As certezas são assim. Não sei o que fazer delas. Da viagem foi o fim. As certezas são assim. Não sei o que fazer delas. Disseste que o tempo cura as feridas do coração. Depois de tanta procura e de uma outra aventura, as feridas ainda cá estão. Disseste que o tempo cura as feridas do coração. Depois de tanta procura, quer o título, quer a forma como está arrumado, portanto, em quatro atos, suscita-me aqui várias perguntas, e a primeira delas é esta. Como é este disco transposto para um espetáculo? Este disco transposto, aliás, o ideal seria fazer uma peça de teatro. Exatamente, era por aí que íamos mesmo. De facto, se isto podia, de algum modo, ser um embrião para outra forma de arte, como é evento muito, de teatro. Eu gostava muito de poder encenar este disco, mas isso não se faz só com o que eu gosto, não é? Faz também com pessoas que têm que fazer isto comigo, e faz com uma equipa, faz com muito mais gente. Vamos ver se conseguimos ou não. Eu gostava muito, mas ainda esse projeto ainda é só sonho. Agora, depois, a nível de algumas músicas, são possíveis de desenquadrar deste disco e vivem por si, não é? Portanto, são fados, são canções que de alguma forma podem ser retiradas deste disco e que combinam de alguma forma com os concertos e com os alinhamentos que eu tenho andado a fazer e que de alguma forma têm que ver também com o trabalho que eu tenho para trás e com os outros trabalhos que eu tenho para trás, onde também já havia de alguma forma alguma preocupação minha em partir daquilo que eram os fatos tradicionais, as medidas dos fatos tradicionais, e escrever coisas novas para esses fatos, contar novas histórias nesses fatos. Portanto, há a possibilidade de tirarmos deste disco alguns fatos, algumas canções que podem ser vir cantados, em concertos. Portanto, a ideia que temos aqui é que há dois formatos de concerto esquematizado por Duarte. Um que é, enfim, resultado do seu trabalho daqui, com aquelas coisas da gente e fados meus, não é? E outros que querem incorporar, e de algum modo um conceptual que... Aliás, eu já comecei a fazer os concertos e a matriz, digamos, que base do alinhamento é, na sua maioria, são canções e são fados deste disco, Sem Dor Nem Piedade. Não está arrumado nem está encaminhado segundo os atos. Ou seja, nós acabamos por construir uma matriz de concerto onde a maioria dos temas são deste novo disco, mas conseguimos também, de alguma forma, que combinassem com outros temas e com outros fados que eu já tinha do meu passado. Esta cidade, nem as coisas que ganhei. Se em parte digo a verdade, outras partes ocultei. Não mereço esta cidade, nem as coisas que ganhei. Rasgando meu cabelo em desalinho, é tão mais fácil dormir quando não estamos sozinhos. A tua mão foi rasgando meu cabelo em desalinho. Já não temos dias novos, nem novas formas de estar. O teu olhar que era eterno, agora é mais um olhar. Já não temos dias novos, nem novas formas de estar. Eu fui deixando a cidade, eu fui ficando mais leve. Quando nos falta a coragem, somos um barco sem leme. Eu fui deixando a cidade e fui ficando mais leve. A construção deste disco vive muito também, enfim, dito assim parece errado o termo, mas a razão de ser tem a ver com a sua profissão. É um pouco um defeito profissional? Pode ser, eu acho que gosto dessa ideia. Isto também surge por defeito das psicologias, não é? É claro que eu uso essas duas lentes na minha vida, não é? Faço uso delas, o uso da lente da psicologia para nós podermos olhar a realidade e se calhar o uso da lente dos fatos para nos debruçarmos sobre essa mesma realidade. Agora, há coisas em comum nas duas, não é? Mas não as vamos misturar, eu tento não as misturar, se bem que nas duas realidades falamos histórias de vida. Claro. E eu acho que isso pode ser um privilégio. Pode ser um privilégio receber as histórias de vida nas psicologias e é também um privilégio para mim poder oferecer histórias de vida cantadas nos fatos. Agora, são coisas diferentes e são... Mas lá está, mas a minha concepção deste universo dos fatos, eu acho que nós temos que tentar de alguma forma ser o mais autênticos possíveis, respeitando sempre aquilo que nos foi deixado pelos antigos, certo? Então, estamos a falar das melodias, estamos a falar da entrega, estamos a falar da forma de pensar tudo aquilo que é simbólico nos fatos. E eu tento preservar esse legado que me foi deixado e tento depois acrescentar nesse legado aquilo que são, digamos que, histórias e linguagens do... Atual. De um dia, do mais atuais, dos nossos dias. Atualizar esses temas, digamos assim. Estou farto dos pós-modernos, das relações desprendidas, das certezas formatadas. Com relativos eternos, adornamos despedidas que não nos servem para nada. Relativos eternos, adornamos despedidas que não nos servem para nada. Quando se morre com ferros, quando com ferros se mata, ficamos terra queimada. Os amores são quase eternos, as manhãs são de ressaca, terra queimada e mais nada. Os amores são quase eternos, as manhãs são de ressaca, terra queimada e mais nada. Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, contradições e ruídos. Não ligando a quem se atrasa, há também quem siga em frente, dando os casos por perdidos. Tantas portas por abrir e tantas casas sem porta, são proibidos amantes. Quem vem por bem pode vir, onde vamos não importa, tragam-me escolhas. Quem vem por bem de ver. Onde vamos, não importa. Tragam-me escolhas errantes. Como há pouco disse, com maestria, porque efetivamente é um disco muito interessante. Que já demos aqui a passar, já há algum tempo na Boa Nova, e também que já demos a ouvir, realmente, a quem percebe muito fado aqui na rádio, em tempos programas específicos. E também está aqui uma questão das pessoas que o acompanham neste disco. Sendo certo que vai buscar outros instrumentos, enfim, hoje também já começam a ser recorrentes no fado, até há um tempo atrás era quase sacrilégio, hoje felizmente já assim não é. Fala então dessas pessoas que colaboram consigo. Opa, isto foi um grupo grande de amigos, digamos assim. Portanto, logo assim à cabeça, lembro-me do grande trabalho do Carlos Manuel Proença, que depois de ter demorado um ano a escrever o guião do disco, foi ele que escreveu a parte de produção musical, não é? Portanto, numa primeira fase eu escrevi as palavras, numa segunda fase ele depois teve um ano para produzir musicalmente essas mesmas palavras. Acabou também por ser ele a tocar a viola no disco. Uhum. Depois temos o Zé Manuel Neto na guitarra portuguesa, não é? E não há muito a dizer sobre o Zé Manuel Neto. Sei lá, cada vez que olho para eles a tocar e que os ouço, sinto que aquilo é uma coisa do outro mundo e que aquilo vai ficar para sempre. E sentimos muito pequeninos quando os ouvimos tocar. Portanto, para mim é um privilégio poder logo assim ter como parceria estes dois senhores que já fizeram muito pelos fados, não é? Depois temos o Didi que toca baixo e que veio também de alguma forma ajudar Daniel Pinto, mais conhecido Daniel Pinto. O Daniel Pinto, exatamente, mais conhecido por Didi, mas pronto, que vem, no fundo são os três elementos ditos tradicionais, com a minha voz, digamos assim. Esta é a matriz base de todos os temas. Depois, temos a voz e temos aqui uma parceria, digamos assim, de amizade também, com um alter ego que aparece no disco, que é o Albano Jerónimo, o ator. Uhum. Portanto, temos uma voz falada, que vai rompendo alguns temas, que vai ajudando nessa luta, digamos assim, de arrumação interna. E depois foram surgindo, mediante a produção do Carlos, a necessidade de entrar em outros instrumentos para poder servir aquilo que estávamos a cantar. Ou seja, não houve aquela ideia de vamos fazer isto tudo diferente, vamos pôr coisas novas, ou vamos pôr... Não, não foi... Portanto, a entrada de novos instrumentos surgiu de uma forma natural, sem que isso tenha que ser uma obrigação. E aí estamos a falar do contrabaixo de Bernardo Moreira, da trompete do João Moreira, estamos a falar do Feliz Corno do Tomás Pimentel, estamos a falar de um trombone, aliás, de um quarteto de sopros, neste caso, do Tomás Pimentel com mais gente. Depois temos também o acordeão do Ricardo Dias num dos temas e temos as percussões do Vicky Fernandes num outro tema. Para além desta parte mais musical, temos também uma captação de som e um arranjo do som do Tó Pinheiro e do Amândio Bastos, que foi um trabalho que eu achei delicioso também. No princípio foi a teia, aconchegante ilusão. No princípio foi a teia, aconchegante ilusão. Depois veio a tua ideia de não termos solução. Depois veio a tua ideia de não termos solução. Não atendeste o telefone, não respondeste às mensagens, não atendeste o telefone, não respondeste às mensagens. Fui arrumando o teu nome na lista das coisas frágeis. Fui arrumando o teu nome na lista das coisas frágeis. Não sou de falsas desculpas, não sou de zangas ou dramas. Não sou de falsas desculpas, não sou de zangas ou dramas. Mas quando as feridas são muitas, é muita a dor que se apanha. Mas quando as feridas são muitas, é muita a dor que se apanha. Desejo-te boa sorte ou qualquer coisa parecida. Desejo-te boa sorte ou qualquer coisa parecida. Quem me trouxe tal desnorte não merece despedida. Quem me trouxe tal desnorte não merece despedida. Tu há pouco dizia, de facto, que são sons que agora vão ser incorporados, mas que habitualmente, até pelo nome das pessoas, são mais associadas ao jazz, não é? E disse, portanto, que era, conforme foram construindo os temas, foram percebendo o que era necessário, ou o que é que gostariam de incorporar. Uhum. Chegar a estas pessoas foi fácil? Eu acho que tenho a vantagem de já ter conhecido, e são pessoas que fazem parte da minha vida e que foram entrando na minha vida à medida que vamos crescendo pessoal e profissionalmente, não é? Portanto, e eu senti uma coisa, e acabei por falar nisto com muitos deles, que era, não se estava a fazer este disco para mostrarmos o que é que tocávamos, ou o que é que cantávamos, ou para mostrar que éramos virtuosos, ou não virtuosos, ou muito bons, ou muito maus. No fundo, o bom deste trabalho foi que todos estávamos ali para servir, para servir a palavra. E desta forma é mais fácil conseguir-se aquilo que se conseguiu, não é? E pronto, mas lá está, mas já tinha essa vantagem de conhecer as pessoas e de ter uma relação com elas. Portanto, não foi aquela coisa de, ah, eu preciso deste elemento para fazer isto. Não, foram convites que surgiram naturalmente, quase como que estivéssemos em casa e convidássemos os amigos para participar e para construirmos um jantar. Sete esperanças. Boa Nova, Rádio. Um mundo de emoções. Sete dias era tudo o que trazias, nada mais me querias dar. Sete ventos te trouxeram, mais outros sete vieram mais tarde para te levar. sete ventos te trouxeram, mais outros sete vieram mais tarde para te levar. Teus olhos vinham de longe, teus olhos vinham de longe, de mais longe que os teus passos. Vitórias fáceis demais, deste-as em beijos iguais. Sete dias nos meus braços, vitórias fáceis demais, deste-as em beijos iguais. Sete dias nos meus braços, brancos lírios, não nos deste nem esse perfume agreste que nos teus olhos trazia. Vinhas de mãos estendidas trazer-me em frases mentidas sete esperanças, sete dias. Vinhas de mãos estendidas trazer-me em frases mentidas sete esperanças, sete dias. Ainda a propósito de participações, eu não queria deixar passar aqui em falso falarmos da componente gráfica do disco. Faltam duas componentes. Falta a componente gráfica, que a fotografia é de uma grande amiga minha, que eu tenho o privilégio de ter por amiga, que é a Isabel Zuzarte, que ela não faz fotografia de pessoas, nem faz estas coisas capas, nem nada disso, portanto ela é fotógrafa profissional à séria, né? Uma artista da fotografia, e que eu tive a sorte dela achar curioso também, e gostou muito da ideia do disco, e disse, olha, então vou-te dar as fotografias, e pronto, e vou contribuir, esta é a minha contribuição para o teu jantar, como falávamos há bocado. E depois temos o design do António Faria, que também teve aqui um trabalho fantástico, a meu ver, mas isto já é a minha opinião. E falta falar de uma pessoa que de alguma forma também foi, digamos que, um supervisor disto tudo, e um grande, grande, grande amigo também, que é o Ricardo Paes, que é encenador, que de alguma forma também trouxe essa componente de orientação para a interpretação dos autores, quer minha, quer do Albano Jerónimo, e quer também, de alguma forma, indiretamente, na contribuir para que o Carlos Manuel Florença pudesse produzir o disco assim. Aliás, o próprio facto da criação do disco, como está aqui no formato que temos disponível, tem inclusive um livrinho com a tradução em inglês. Tem. Isso tem muito a ver com aquilo que dizia há pouco, da primazia à palavra. É, porque, não sei, eu sempre acreditei que, além daquela linguagem simbólica que há nos fados e que os estrangeiros recebem, né? Quer nas casas de fado, quer nos concertos, e que falam, a gente não percebe as palavras, mas sentimos que há qualquer coisa. Aqui nós não quisemos perder esse qualquer coisa que já lá está, mas se pudermos acrescentar umas boas traduções e se pudermos acrescentar um bom texto, eu acho que valorizamos o trabalho e de alguma forma fica mais completo na nossa entrega, e o nosso presente fica assim mais rico, e aquilo que damos aos outros pode ser mais... Um jantar mais guarnecido. É, um bocadinho. Aproveitando a sua analogia de há pouco. Exato. vais dizer que acabou. Foi bom enquanto durou, e que a vida é mesmo assim. Vais levar o teu olhar, o teu céu, o teu brilhar. Esses não podem ter fim. Vais levar o teu olhar, o teu céu, o teu brilhar. Esses não podem ter fim. Vais ter uma casa grande, com crianças a brincar e horários para cumprir. Vais esquecer os lugares onde nas noites sem sono ficava a ver-te dormir. Vais esquecer os lugares onde nas noites sem sono ficava a ver-te dormir. Sem nome e sem marca, angústia à beira do fim. Trazem noites e ressaca, corpos sem nome e sem marcas, angústia à beira do fim. Sabe que eu não pré-anunciei ao Duarte, mas tenho que lhe fazer. É, quem estreia aqui na Boa Nova, como é o seu caso, passa por uma fase de três desafios. Vamos a eles então, se tiver paciência. Está bem, está bem. Então, primeiro é este. Imagine que vem aqui cantar a Oliveira do Hospital. Antes de mais, não lhe perguntei, não sei se conhece a cidade. Portanto, estamos não, aqui não. Bem junto à Serra da Estrela, portanto, entre a Guarda e Coimbra. Pois bem, vem aqui cantar a Oliveira do Hospital. E os beirões têm por tradição serem generosos. E enfim, estou a puxar a brasa sardinha, porque sou local, portanto. e permitem ao Duarte trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais, à sua completa escolha. Pois bem, quem é que iria trazer consigo? Desaparecidos ou aparecidos? Como queira, está completamente aberto. Olá, então eu se calhar escolhia Ornatos Violeta, assim, que é uma coisa um bocadinho fora, que eu sou fã. Mas depois também escolhi, e aqui se calhar faz sentido a minha questão dos mortos ao vivo, escolhi Zeca Afonso. Chegamos ao fim da canção e paro um pouco para dormir. A tarde para voltarmos atrás. Naquele lugar sem nome para qualquer fim, uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. Agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e que vem, por uma razão qualquer, tocar a Portugal, para estes festivais de verão, e chegando a Portugal, mas eu não preciso ter no meu concerto a participação do Duarte. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Oh, vai, isso é para sonhar. Podemos também sonhar com a morte e vivos, ou não? Claro, está tudo então, olha, eu queria os Doors, pode ser. O Gil Morrison, assim, para início de conversa, mas também ficava muito bem servido com o Pearl Jam ou com o Eddie Vedder. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side. Ia fazer aqui uma parceria com o Gene Morrison e com o Eddie Vedder. Exatamente. E logo veríamos o que é que estaria. Agora então, o último desafio. Os seus colegas tendem a dizer que é o mais difícil. Vamos lá ver. Vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional. Uhum. E pedem ao Duarte para fazer uma versão de um tema desse tal autor, portanto, para incorporar o tal disco. Quem é que gostaria de homenagear e que tema é que iria escolher? Ui, eu homenageava tantos dos antigos. E há tantos que precisam de ser homenageados. Eu estava-me a lembrar, acho que falei há bocado no Zeca, mas podia falar no Fausto, no Zé Mário Branco, no Jorge Palma, no Variações, no Sérgio Godinho. Sei lá. Depois o tema, lá está, a escolha dos temas se calhar teria que ver com o conceito que o disco teria que ter. Porque eu gosto de escolher os temas em função do todo, não é em função da minha voz, ou não é em função do... É claro que depois também seria uma coisa que eu pudesse vestir bem, que eu pudesse vestir bem, digamos assim, mas antes de vestir eu tinha que servir, não é? Portanto, eu tinha que perceber se haveria algum, se havia alguma temática no disco, se, o que é que se quereria com o disco, e só depois é que eu fazia a escolha do tema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda ali é uma criança. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algo houve as saudades. Mas se todo mundo é composto da mudança, troquemos das voltas que ainda verde manto, já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que tal dia. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz amor e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Passou a fase dos desafios, mas não queria deixar de ir embora sem, enfim, falar noutra circunstância. O facto de nasceu em Évora, embora, ao que julgo saber, viveu a maior parte da sua infância em Arraiolos. Uhum. Ainda vivo em Arraiolos. Costumo dizer que Évora é a minha cidade, mas a minha vila e a minha terra é Arraiolos. Sente que as coisas, para serem o que aconteceram, de facto, ainda têm que ir a Lisboa, ou hoje em dia já se consegue, efetivamente, ter um disco, ter uma carreira, sem que necessariamente se vá à capital? Não, tem que ser assim logo à cabeça. Eu já tinha esta ideia de que as coisas aconteciam na sua grande maioria em Lisboa aqui há uns anos. Pude confirmar isso, continuo a confirmar isso. Se bem que as distâncias agora e a velocidade com que nós chegamos aos sítios é mais rápido. Mas quer dizer, e se calhar aqui também pode-se falar por mim, mas aliás, só posso falar por mim. Mas no meu caso, Lisboa é fundamental. Pois bem, continuamos a ser capital ou cêntricos, digamos assim. Uhum. Minha terra não tem rios. Minha terra não tem mar. Mas todos os meus vazios vão à minha terra dar. Meu amor nunca lá foi. Meu amor nunca me quis. Eu vivo do que não foi, com tudo mais que não fiz. Indiferença no sentir, à vontade no calar. Acredito que há de vir no dia em que não vou estar. Minha terra não tem rios, minha terra não tem mar. Vão-se embora os meus vazios quando o meu amor chegar. Minha terra não tem rios, minha terra não tem mar, mas todos os meus vazios vou à minha terra dar. Meu amor nunca lá foi, meu amor nunca me quis. Eu vivo do que não foi, com tudo mais que não fiz. Indiferença no sentir, à vontade no calar. Acredito que há de vir no dia em que eu não vou estar. Minha terra não tem rios, minha terra não tem mar. Vão-se embora os meus vazios quando o meu amor chegar. A disponibilidade que o Duarte teve para connosco aqui com a Rádio Boa Nova para nos apresentar este seu trabalho sem dor nem piedade, e claro, estaremos aqui atentos para mais discos, para voltarmos então aqui a ter esta conversa. Esta conversa foi ótima, obrigado. Obrigado, Duarte. Pois é, está bem. Eu até compreendo que tenhas mudado os planos. Pois é, está bem. Eu até concordo que o nosso amor não foi nada fácil de cumprir. Mas não posso esconder que ando às voltas, preocupado com as feridas que deixaste. Pois é. Está bem. Vais voltar um destes dias a dizer que foi sem querer. Pois é, estava tudo bem. Se não fosse só eu a sonhar. E a mentir. Estaremos os dois assim tão feridos de amor. Poderemos sempre amar-nos enquanto nos esquecemos.